Bad, isso é cara pintada. Entrar nesse jogo, cê tem que ser sagaz. Quem comeu, comeu, quem não comeu, não come mais. Se ela for embora, já era meu rapaz. A mamitinha da favela tá passando por aí, mas ela falou que hoje só vai dar pra mim. Se a mamitinha da favela entrar no meu barraco, pode ter certeza, ela quer bater saco. O som da cara pintada tá tocando nas favelas. Avisa lá pros mano que é no baile de Mandela. Tá no interior, tá na capital. A novinha vai quicando e vai descendo até o chão. Quem comeu, comeu, quem não comeu, não come mais. Pra entrar nesse jogo, cê tem que ser sagaz. Produções 73 88 62 2059. A moleque, a mamitinha da favela tá passando por aí, mas ela falou que hoje só vai dar pra mim. Se a mamitinha da favela entrar no meu barraco, pode ter certeza, ela quer bater saco. O som da cara pintada tá tocando na favela. Avisa lá pros mano que é no baile de Mandela. Tá no interior, tá na capital. A novinha vai quicando e vai descendo até o chão. Quem comeu, comeu, quem não comeu, não come mais. Pra entrar nesse jogo, cê tem que ser sagaz.